Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais um Histórias da Eurovisão. Hoje é sábado, 29 de janeiro de 2011, e estamos agora a dar início a mais um Histórias da Eurovisão. Serão mais 30 minutos com músicas deste impressionante festival, promovido desde 1956 pela European Broadcasting Union. Depois de termos finalizado esta etapa, em que trouxemos intérpretes portugueses, ou melhor, as canções portuguesas que representaram a Eurovisão, ou Portugal na Eurovisão desde 64, hoje o nosso programa é de tema livre. Ainda assim, vamos começar com a música portuguesa, esta edição da Eurovisão, Histórias da Eurovisão. O primeiro tema não venceu o Festival da Canção RTP, mas figurou nesse festival. Também concorreu à Eurovisão. Não chegou lá, mas concorreu. Alvorada foi o tema que Vanessa interpretou e que nós vamos escutar daqui a alguns instantes. Mas houve outro que também concorreu e venceu. A versão de estúdio da Eurovisão, de Filipe Azevedo com Há Dias Assim, são as duas músicas que se seguem e que vão abrir mais uma edição do nosso programa. Estamos quase mesmo a completar um ano de emissões. Vamos à música então. A primeira música aqui ao vivo, Vanessa com Alvorada. Já não quero mais, o poema acabou. Perdemos um sonho, tanto que se amou. São palavras gastas, ditas num momento de amor, paixão e sofrimento. Roubar o destino, encontrar esperança, encarar o mundo feito uma criança. Apertamos, já não há palavras, fui do

ein komischer Gesell, dieses alte Karussell. Von unten bis oben ist alles verschoben, doch im Kreis geht es doch noch herum. Das alte Karussell, das geht nicht mehr so schnell. Die Pferdchen und die Wagen, die wollen nicht von der Stell. Das alte Karussell, du. Das alte Karussell. Verlänge sie dann die Wellen fahren. Wenn sie nach Erden stehen, hebt man. O ein Prinzessa, statt Jungfrau und Wahr. Kors i karamellen, vilken schysst mamsell du verkar vara. Titta vilken klänning, jätteklän, mer än maskerad va. Stick iväg från stigen, du varmigen osted vallig lurk. Jag är prinsessa, ganska så slim. Jag heter Kunigunda, konungens guld. Du simmar långsamt, var lite hipp. Hör när jag trummelummar på min kastrull. Digga, digga, bom. Sjong i medaljongen, en sån festlig sång. Du trummar nyss, va? Lär du bara mig att trummelumma, får du mun min kyssa. Trumma varje jämt, kan man inte tänka sig en slam. Dricker ur bäcken, lever av mull. Har man en slant på fickan kan man stå lull. Du var en fräcken, får inget guld. Men jag vill trummelumma på din kastrull. Digga, digga, pop. Klang i kantarell, det var väldansbruden, har visst bråttom. Vad i hela friden ser du i den gryter, finns det gott om? Grytan där den låter skönt, den ljuder grönt, en lajban klang. Vi gör ett avtal, ta eller stick. Jag blir hipstrina herde, du kungens guld. Ja, som prinsessa, visst man är hipp. Ja, då min trummelumma, ta min kastrull. Sedan i grita byta bort sin Vamos ficar com dois temas, são eles que vão fechar a edição de hoje de Histórias da Eurovisão. O primeiro tema que vamos ouvir dá pelo nome de Strasdas e é de Ice-T. Participou no Festival da Eurovisão de 1999. A voz era de uma cantora lituana, uma nova república a surgir na década de 90 com a queda da União Soviética. Naya traz-nos Je veux donner ma voix, o tema de 1999 também, mas que participou pela França. São as duas músicas que vão fechar estas Histórias da Eurovisão de hoje. Nesta tarde-noite, aliás, já mesmo noite, de sábado, dia 29 de janeiro de 2011. Fique bem, boa noite e até para a semana. S'il n'y a plus de haine pour cacher un sourire.